Cheia de manteiga e compota. Já não há uva! Ai, ai! Vou-te culpar, seu mau pai! Filho, sabes uma coisa? Sim, pai? Tens cá uma lata! Ali está ela, 6 ancores, a voz que não parava! Bem, era um público tão... Era um público tão... Isto não é nada bom. Toma, experimenta beber isto. Ah, vida tua! Ajuda-me! Come on! You get the limo out front. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. Se continuares a falar. Sabes, querida, isto acontecia-me muitas vezes quando eu andava em turnê. E a única coisa que ajudava era quando a tua mãe me obrigava a ficar calado. Eu faço isso. Maia. Que é? Estás a falar. Raios, oh, raios. É isso mesmo, agora ouve. Se continuares assim, vamos ter de cancelar o concerto deste sábado na televisão. Isso mesmo. Bom, se precisares dizer alguma coisa nos próximos dias, usa isso. A Ana Montana nunca cancelou um concerto na vida e não vai começar agora. Eu sei que partias o coração. E quando o teu coração se parte, eu fico completamente desfeito. Tens um encontro no concerto, não tens palerma. Pai! Ela é que escreveu. Ah, eu não acredito que vocês achem que eu sou tão egoísta ao ponto... Diz-me lá como é que ela se chama. Jenny, e é uma brasa! Olá, apoia-me nisto, maninha. Não te custa nada. E é importante para mim. Usa isto. Oh! Eu próprio não diria melhor. Miley, eu sei que queres melhorar, mas comer chupa-chupas só vai fazer com que fiques com os dentes todos podres. Miley, larga isso. Fiz. Só me resta fazer isto. Cáscas, cáscas, cáscas. Ah. Uau, uma semana sem falar. Isso deve ser difícil para uma miúda. Para nós é diferente. Eu não preciso falar. Podia não falar um mês, não me chateava. As miúdas falam, falam, falam, falam. Olá, Sally, belas meias. Oh, linda mala, onde é que... É uma grande injustiça. Miley, eu sei que não vai ser fácil, mas tens de te aguentar. Não te preocupes, nós vamos aqui estar até recuperares a voz. Ei, Lily, vais curtir umas ondas? Vamos nessa! Por favor, por favor, por favor. Obrigada. Ah, sabes, isto é giro. Aqui sentados, a curtir o sol, a praia, o ar fresco. É o que eu gosto na natureza. É tão calma e silenciosa. Não é como o barulho constante que temos na cidade, hein? E gosto do seu veículo. Eu sei, também fico maluco. Então, Oliver. Então, Dex. Então, Miley, estás melhor? Boa, então, se não tiveres nada para fazer, vamos ao cinema na sexta? Calma, calma, eu tomo conta da situação. Continua a sonhar, ponto Dexter. Estamos a fazer-nos difíceis. Au! Ok, o que ela quis dizer foi: o filme para quê? Espeta-lhe um beijo, rapagão. Au! Mas tu decides-te. Sabes, o Dex está a ficar baralhado e... Bem, fica para depois. Há 87 anos atrás, é o início daquele famoso discurso. Dedo, dedo da minha mão, descobre quem é o campeão. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Vai deslizando, ainda te estou a ver. Miley, vá lá, não me desiludas. Ah, deixa lá, eu levo isto por ti. A resposta da Miley é a palestra de Betty Berg. Bem, senhor, acho que é a palerma da Betty Berg. Quem é a Betty Berg? O quê? A única coisa aqui é: eu amo o Dex e não vou dizer isso como ele disse sentado. Ups. Muito bem, muito bem. Vai fazer exatamente uma semana em 3, 2, 1. Fala! Querida, eu sei que estás com medo, mas vamos ter de descobrir agora. O pai tem razão, Miley. Miley? Oh, boa! Agora ela também não consegue ouvir nada! Estás a desfazer-te quando eu e a Jenny precisamos de ajuda! És mesmo mesquinha! És capaz de ficar calado, já sou nervosa e não sei se vou... Já consigo falar! Sabe tão bem ouvir a tua voz outra vez! Eu amo o Dex! Pois, mas tu não vais querer agora esforçar a voz? A palerma da Betty Berg? Opa, fizeste mesmo figura de burra? Espeta-lhe um beijo, rapagão, ó! Oh, até parece que é mentira. Muito bem, agora que sabemos que a Miley fala, vamos ver se a Hannah canta. Don't let no small frustration ever bring you down. No, no, no, no. Just take a situation and turn it all around. With a new attitude, everything can change. Make it how you want it to be. Stay a man, why do that? Give yourself a break. Laugh about it and you'll see. Life's what you make it, so let's make it rock. Make it rock, yeah. Life's what you make. Oh, Jenny, o concerto não está a ser fantástico. O que disseste? Oh, sua marota. That's why you make it, so let's make it rock. That's what you make it. Desculpa, Miley, mas o problema não vai desaparecer sozinho. Se queres voltar a cantar, vais precisar de ser operada. Operada? A sério? Acredita, estamos a falar de uma pequena operação. Fazia de olhos fechados? Não a vou fazer. Só estou a dizer que podia. Também não sabes, não é? Vais estar a dormir? Não ficas mais descansada? Não, pois não. É melhor ficar calado. Acha? Desculpa. Eu só estou a tentar dizer que a cirurgia não é nada de especial. Uma hora no consultório, uma semana de recuperação e ficas como nova. Está bem? A sério, as hipóteses de as coisas correrem mal e de perderes a tua linda voz são de uma no milhão. Oh, bolas. Uma no milhão? E se for eu essa uma? Doutor, esteve muito perto. Quando digo uma no milhão, é uma maneira de falar. Eu ainda não fiz tantas operações. Não, não é que eu não tenha feito muitas. Claro que eu fiz. Eu vou indo. Ai, havia uma hipótese num milhão de seres uma estrela de rock e aconteceu. Havia uma hipótese num milhão de eu ser uma estrela pop e aconteceu. Admite, esta família acerta sempre. Ouve, Miles, acho que estás a exagerar. Este fulano é um dos melhores cirurgiões do país. Sim, o pai tem razão. Aliás, quer dizer, o que é que achas que vai acontecer? Quando a cirurgia estiver quase a começar, um meteorito acerta num carro? O carro vai contra um restaurante, o letreiro gigante voa contra um poste de eletricidade, as luzes apagam-se durante a operação e quando dás por ela estás a passar o resto da tua vida a cantar como a tia Pearl depois de ter engolido aquele apito. Oh, não! Nunca mais vou voltar a ser a Ana Montana, tudo por causa de um meteorito! Aqui tens, Miley. Quero que a seguir abras este. Yes! Mesmo que eu queria! Agora já posso ser como o pai! Que toca qualquer coisa! Rock, rock, rock! Yeah, yeah, yeah! Rock, rock, rock! Ooh, yeah! Adoro Tennessee! Boa noite! Conduzam com cuidado! Ouviste isto, querido? Esta menina um dia ainda te vai fazer concorrência. Se calhar um dia tenho de te levar ao palco comigo. Mais uma, mais uma, mais uma! É Natal, Jack já cheira mesmo muito mal, que horror! Espera que eu já te apanho, minhoca! Ei, parem, não corram pela casa! Foi ela, foi ela! Tu não adoras o Natal? Olá, Miley. Preparei-te uma chávena do meu famoso louco cacau quente, com açúcar mascavado para não ficares doente. Doente? Doente? Vou continuar até te rires. Doente? Pai, e se alguma coisa corre mal e eu não voltar a ser a Ana Montana? Bem, vais ter de fazer as malas e partir para outra. Hã? Oh. Querida, isso não vai acontecer. Vai correr tudo bem, vais ver. A única coisa com que tens que te preocupar é com o sabor dos gelados que vais devorar depois da operação. Como é que tu sabes isso? Porque há coisas na vida que um pai sabe, tipo... Eu sei que é provável o sol nascer amanhã de manhã. Eu sei que o teu Earl nunca irá desfilar em fato bem. E sei que a tua voz vai ficar como nova. Agora vê se descansas, filha. Boa noite, pai. Boa noite. Adoro-te. Adoro-te. Está aquela idiota inútil parasita? Mesmo aqui, pai. Eu pensei que te tinha dito para passares estas meias. Não sabes que eu gosto de as ter bem vincadas. Desculpa, pai. Eu ainda estou a limpar o fogão. Ouve, menina. O que é que tens aí no canto da boca? Não me digas que voltaste a comer os bocados queimados que ficaram no grelhador. Desculpa, pai. Eu tenho tanta fome. Pele de truta é a minha preferida. Bem, para de te empanturrares e passa a ferro. Só porque perdeste a tua voz naquela operação não quer dizer que fiques aqui o tempo todo a saborear pele de truta como a rainha de Sheba. Mas pai, eu consigo cantar, tenho praticado, ouve. This is the love. Nunca mais na vida repitas isso. Hi. Bom, só há uma pessoa nesta casa que sabe cantar e todos nós sabemos quem é. É Natal! A Miley cheira mesmo muito mal! Yeah. Senhoras e senhores, um aplauso para Becky Kentucky! Obrigado! Obrigado! Mas o Jackson nunca soube cantar. E Becky Kentucky? Isso é um nome mesmo estúpido. Só estás com ciúmes porque já não tens um estado que rima com o teu nome. Menina, ninguém. Oh, vá lá, poupa-me, como se alguém fosse fã de um Bucky Kentucky. Oh, não acredito! Oh, não acredito! É o Bucky Kentucky! É o Bucky Kentucky! Meu, tu és grande! Oh, eu adoro-te! Malta, o que é que estão a fazer? É o Jackson! Ah, desculpa, ouviste alguma coisa? Sim, parecia uma estrela de pop de cadente! Vamos andando, miúdos! Estamos atrasados para o concerto do Bucky. Vamos na limusina dele. O último a chegar é uma Miley! Malta, então e eu? Eu também devia ir ao concerto? Eu já fui à Ana Montana. Por favor, não me tratem assim. Eu tenho sentimentos. Não sou uma mobília. Malta! Eu não sou uma mobília! Bem, se calhar sou... Esperem, miúdos! Esqueci-me das chaves e da carteira! Oh, ali estão elas! Pai, o que é que me aconteceu? Não passo de uma mesa, é? Oh, querida, és muito mais do que isso. Também és um bengaleiro. Xixa pernico! Adorávamos levar-te connosco, Miley. Mas vais ocupar demasiado espaço! Essa foi boa, pai! Vês? Eu disse que tinha piada. Embora? Alguém que me ajude? Por favor? Filhota, sempre tiveste sonhos estranhíssimos. Oh, mãe? Mãe! És mesmo tu? Anda cá. Desculpa. O teu pai deu-te o louco cacau quente antes de ires dormir, não foi? Ele sabe perfeitamente o que o açúcar te faz. Oh, juro-te que quando acabar este sonho, vou aparecer num sonho dele. E não vai ser um sonho agradável. Não estás a ajudar. O sonho é teu, fofinha. Se não gostas, o que tens de fazer é mudá-lo. Olha, mãe, não é assim tão fácil. Ei! Talvez até seja. Onde é que estavas quando eu comia pele de truta? Ora bem, filha. Ambas sabemos que não sonhaste comigo para me perguntares isso. Porquê é que não diz o que te preocupa? Eu perdi a minha voz. E se ela não voltar, então... Então... Miley, achas mesmo que se não fores a Ana Montana, não és mais do que uma peça de mobília? Oh, olha para aquilo. Não há nada mais perigoso do que o teu pai com dinheiro ir às compras na Feira da Ladra. Ouve, mãe. Se eu não puder cantar, sou só... Eu sou só a Miley. E qual é o problema disso? Eu acho que eu sou só a Miley é fantástico. E eu sei que ela é forte para enfrentar tudo. Achas mesmo? Acredita em mim. Foi assim que nós te criámos. És uma miúda maravilhosa. É por isso que os teus amigos te adoram tanto. Quais amigos? Tu viste como é que eles me trataram? Ah, que disparate. Lily e Oliver, cheguem aqui. Se ela não fosse a Ana Montana, vocês eram ou não eram amigos dela? Quê? Está a brincar? Mas é claro que éramos. Miley, eras minha amiga muito antes de eu saber que eras a Ana Montana. Então porquê que vocês me abandonaram? O sonho não é nosso, é teu. E só é assustador porque estás preocupadíssima com a operação de amanhã. É verdade, Miley. Na vida real eu canto como uma morsa esfomeada. Mãe, é aqui que tu dizes, não cantas nada, amor. Não cantas nada, amor. Só com uma morsa normal. Uma morsa linda e surda. Obrigado, mãe. Gosto da tua mãe, é divertida. Também é muito bonita. Já chega, pira-te. Ei, porquê que eu me estou a ir embora? Eu não quero ir, para. Isto não é justo. O que interessa é que sendo a Ana Montana ou só a Miley, vais continuar a ser a minha irritante irmã mais nova. Mas que eu adoro. Já chega, acorda quando quiseres. Ainda não acabei. Vês, não interessa o que aconteça à tua voz. Tens a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Gente que se preocupa contigo. Tens toda a razão, mãe. Ai, achas? Oh, deixa lá, Oliver, já podes entrar. Oh, obrigado. Eras amada antes de seres a Ana Montana. E vais ser amada muito depois de Ana aparecer num programa do género que é feito deles. Acho que me estás a confundir com o pai. Ah, não estou preocupada contigo, nem um bocadinho. Tenho saudades dos teus abraços, mãe. Filhota, nunca estão longe. Só precisas de pensar em mim. Agora ouve. Diz-lhes adeus e vai dormir. Muito bem, querida. Tu também estás a fazer um bom trabalho. Exceto pelo cacau quente antes da cama? Sim, acerca disso, eu sei que sempre me disseste para não o fazer, mas isto era emocional. Miley, já podes acordar? Robbie Ray, quantas vezes tenho que dizer? Miley, toca acordar! Eu não acredito que ainda tenhas aquela mesa. Não admira nada que a miúda tenha pesadelos. Desculpa, querida. Sabes que eu sempre fui fácil de convencer. Lá, isso é verdade. Porque tu comigo irás estar. Calma, não tenhas medo, filhota. O cirurgião fez um ótimo trabalho e a tua voz está melhor do que nunca. Vá lá. Estou sempre ao pé de ti. Ninguém o vai mudar. Mas deixa-os tentar. Porque tu e eu somos um par. Jackson, vá lá, para com isso. Ei, esse sonho não é meu. Desta vez não é. Bom, se não é o teu sonho nem é o meu, então de quem é o sonho? Eu acho que sei. A mãe tinha razão acerca do chocolate quente.